She moving, got me moving. She moving, got me moving. She moving, got me moving. Got me on it, yeah. She moving, got me moving. She moving, got me moving. She moving, got me moving. Olá! Eu sou Daniel Santos e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Cafeína Cast. Esse projeto é um projeto que eu tenho há muito tempo. Vai fazer 3 anos que isso tá no papel, vai fazer 3 anos que eu me programo pra gravar, mas eu nunca gravo porque a minha intenção era gravar junto com outras pessoas, mas por motivos de morar no Brasil e ter uma internet lixo e também não ter equipamento pra gravar, o equipamento certo pra gravar, não gravei. Mas enfim, o sonho ainda está aí. Um dia eu vou aparecer aqui com convidados. Antes da gente começar o episódio de hoje, eu quero avisar pra você que tá ouvindo pelo YouTube que você pode baixar esse episódio. Se você estiver indo pra escola, ou se você estiver indo pro trabalho, se você estiver até mesmo no celular e quiser ouvir enquanto você usa o celular, ou até mesmo pra você baixar agora pra você ouvir mais tarde, você pode. Eu vou deixar o link pra download aí na descrição do vídeo. É só você clicar que você vai ser redirecionado pro site do For Charity. Esse episódio e os próximos episódios serão disponibilizados no SoundCloud, então você pode até mesmo baixar o aplicativo e ouvir direto do seu celular. No episódio de hoje eu vou fazer uma resenha do livro Caixa de Pássaros. Esse livro foi escrito pelo autor Josh Mellerman e foi publicado no Brasil pela editora Intrínseca. Esse livro, ele é um livro de suspense terror. Eu nunca tinha lido um livro de terror na minha vida e eu sempre achei que era balela isso de as pessoas falarem que ficaram com medo ou que não conseguiram dormir depois de ler um livro de terror. Porque eu não consigo ficar assim nem com filmes de terror e eu não imaginei como que as pessoas poderiam ficar desse jeito apenas com palavras, apenas, sabe, com uma história que você está lendo, você não está nem assistindo. Mas, se tem uma coisa que eu tenho que dizer aqui pra vocês, é que esse livro, em algumas partes, me deixou completamente aterrorizado. Eu lembro que no primeiro dia que eu peguei ele pra ler, teve uma cena que eu não posso falar porque senão seria spoiler, que depois de eu lê-la, eu tive que ligar a luz do meu quintal pra ter certeza de que não tinha nada nem ninguém lá no meu quintal, pra você ver o estado em que eu fiquei lendo esse livro. Esse livro vai falar sobre uma onda de suicídios que do nada acontece no mundo. São suicídios totalmente misteriosos. E o que a mídia fala é que as pessoas que cometeram suicídio cometeram porque viram alguma coisa e teriam enlouquecido. E ninguém sabe o que tá acontecendo, nem porquê. E a princípio é algo que acontece distante da nossa personagem principal, que se chama Mallory. À medida que essa onda de suicídios vai chegando mais próximo da nossa personagem principal, as pessoas da cidade dela acabam ficando paranoicas com isso, e até mesmo ela acha que isso é besteira, que, ai, esse povo tá achando que vai se matar porque viu alguma coisa, que ridículo. Até que alguma coisa bem séria acontece, eu não vou falar o quê, mas algo bem sério acontece, que ela passa a acreditar convictamente de que não pode olhar mais para nada. Então, o mundo, absolutamente o mundo inteiro, entra em exílio. As pessoas passam a ficar presas dentro de casa, com cobertores nas janelas, com caixas de papelão tampando tudo, para que não vejam nada que possa estar do lado de fora da casa e que possa fazê-las enlouquecer. E como essa história é uma história apocalíptica, é uma história em que as pessoas estão morrendo, em que as pessoas têm que lutar pela sobrevivência, as pessoas precisam se arriscar para buscar água ou buscar alimento. Esse livro é um livro de capítulos alternados. Ele vai mostrar o passado da Mallory, como tudo começou e como ela encontrou, né, uma casa de pessoas que estavam tentando sobreviver juntas. E vai contar o que acontece no presente, que é com a Mallory com seus 2 filhos de 4 anos indo em busca de um novo, de uma nova fortaleza e de novos meios de sobrevivência. A escrita do Josh é uma escrita fácil e envolvente, ela faz o leitor se sentir na pele da própria personagem principal, apesar de o livro ser narrado em terceira pessoa. E eu afirmo aqui convictamente de que é completamente possível pegar esse livro e ler ele em apenas um dia. Um ponto fundamental para ter gostado desse livro foi a descrição do autor. Quando a personagem principal é impedida de enxergar, quando ela não pode sair na rua e olhar para nada, o autor tem que encontrar outros meios para fazer a descrição dele. E eu sinceramente achei que ele ia pecar nisso, eu achei que ia ser uma descrição ruim, porque Como é que você vai descrever algo que você não pode ver? E o autor conseguiu trazer isso para o leitor através da audição, do tato e do olfato. Esse livro, então, ele recebeu 4 estrelas. Se você quiser saber o motivo de eu ter dado 4 estrelas para esse livro, você continua ouvindo, mas eu quero avisar aqui que a partir desse ponto eu vou entrar na área de spoilers. Então, se você não leu esse livro, eu aconselho que você não ouça para não estragar a experiência de leitura. Mas se você continuar ouvindo, saiba que você está agora por sua própria conta e risco. Quem leu esse livro sabe que tem uma cena que o Felix, ele é um dos moradores da casa em que a Mallory tá. Ele sai para buscar água no poço. Essa foi a cena mais aterrorizante para mim no livro inteiro. Não foi nem a cena do Gary presente no parto da Mallory. Foi essa cena do Felix pegando a água no poço. Porque ele ouve sons perto dele, ele acha que ele pode estar ficando meio louco, tipo, ah, eu não tô ouvindo nada não. Mas quando ele volta para buscar o terceiro balde de água, ele ouve um som na água, na própria água, e quando ele vai puxar o balde, ele sente o balde mais pesado. Mesmo assim, ele termina de puxar o balde, e quando o balde chega na boca do poço, ele tateia lá dentro para procurar, para ver se tem algum bicho. Não tem, mas ele ouve passos molhados do lado dele na grama. Isso para mim foi a morte. Eu fiquei extremamente paranoico depois dessa passagem. Foi por causa disso que eu fiquei ouvindo sons na minha casa. Foi por causa disso que eu tive que ligar a luz do meu quintal várias vezes para ter certeza de que não tinha nada nem ninguém lá. Eu não sabia que um livro podia fazer tudo isso com a gente. Definitivamente eu quero ler mais livros de terror ou suspense, porque eu quero sentir mais isso. Eu quero que um livro me afete dessa forma. Bom. A gente tem um personagem que ele chega lá na casa, um personagem que a gente desconfia a partir do momento que ele bate na porta, que é o Gary. O Gary, ele fala, né, que ele. O Gary, ele conta a história dele, ele fala que ele veio de uma outra casa de refugiados, de sobreviventes, e diz que um cara lá enlouqueceu e que ele escreveu um monte de caderno com as loucuras dele, e depois ele tirou todos os cobertores das janelas, e aí depois ele fugiu, e depois os caras quiseram matar ele, e ele saiu de lá desse lugar por isso, porque na história dele, ele não queria participar disso, ele não queria ficar num lugar onde as pessoas querem matar umas às outras. Mas depois a gente sabe que o Gary, ele já tá louco. Na verdade, a gente percebe que é o próprio Gary quem tirou os cobertores dessa outra casa, que provavelmente matou todas as pessoas de lá. Mas aqui fica a minha pergunta. O Gary, ele foi afetado por essas coisas, por isso ele tirou os cobertores, por isso ele fez todo mundo morrer nessa casa em que a Mallory tá? Ou ele sempre foi louco e esses bichos, essas coisas nunca afetaram ele de verdade? Fica aí essa reflexão no ar. Falando no Gary, eu realmente acredito que ou o homem do barco era o próprio Gary, até porque eu não duvido que o Gary tenha ficado ali por perto da Mallory. Eu acredito que ou era o Gary no barco, ou era alguém que enlouqueceu exatamente como ele. Ou enlouqueceu porque olhou para os bichos e não morreu, e não se suicidou, ou já era louco. Para mim, não existe outra alternativa. E falando no Rio, né? O que que foi aquela parte perto do fim, quando uma daquelas coisas tira a venda da Mallory? Eu fiquei completamente louco. Eu comecei a pensar que finalmente alguma daquelas coisas ia atacar, mas apesar de tudo, apesar dos pesares, aquela coisa não atacou e foi deixando elas seguirem o Rio. E isso me deixou um pouquinho triste, porque eu queria ter essa imagem do que são essas coisas. E um quesito muito importante, fundamental para que eu não desse 5 estrelas para esse livro, foi ele não nos apresentar os bichos. Então a gente fica só na imaginação. E também a gente não sabe como as pessoas enlouquecem olhar para aquilo. A gente sabe que elas enlouquecem, mas a gente não consegue entender como. E eu entendi o autor, eu entendi que ele não quis arriscar a personagem principal dele, que é muito cativante. Mas para o leitor era fundamental a gente ter esse esclarecimento. E o autor não conseguiu fazer isso. Ele conseguiu fazer uma descrição perfeita. Ele conseguiu construir um mundo apocalíptico perfeito, mas ele não soube aproveitar isso no livro dele, sabe? Ele pegou tudo isso e no final ele jogou tudo no lixo, porque no final não fez sentido, porque a gente continuou sem entender o que que eram aquelas coisas. Então, esse foi o episódio de hoje, o episódio piloto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peçam para que eu traga mais, peçam temas para eu discutir aqui. E não esqueça, se vocês estiverem ouvindo pelo YouTube, dá um joinha e coloca o seu comentário, me diz o que que você achou. Se você estiver ouvindo pelo blog, você deixa o comentário de qualquer forma e é isso. Muito obrigado por vocês terem ouvido esse podcast até aqui. Até talvez um próximo e tchau, tchau.